Feira de Santana! Canta bem alto, Feira! Canta bem alto, Feira! É pra deixar a gente ainda mais arrepiado. Canta mais alto, quero ouvir! Ai, que delícia! É muito bom, Naldinho! Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais. Que mentia sobre os seus encontros casuais. Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça. Tentava o seu nome pra esconder a face. Quero ouvir! Que brincadeira sem graça. Joga a mão pra cima, que tá feliz, dá um tchau pra gente. Joga aí, quero ouvir! Que bandida! Mentirosa! Sua cara maquiava, não me engana. Por isso era boa bandida. Era um Vasconcelos. Já tá rindo. Só quando te encontrar, sua cara maquiada não vai. Ai, miserável. Por isso era boa. Jardim. E quanto mais bandida, mais o meu coração. Oi, te amo. Só quem gostou, joga a mão pra cima, dá um tchau pra gente. Tira o pé do chão, tira o pé tchau, do chão, tchau, tira o pé tchau, do chão. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, Feira de Santana! Fica com Deus, até a próxima, valeu, Naldinho! Fica com o Rick Pimenta! Beijo, beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau! Muito obrigado, meus amores, Deus abençoe vocês, até a próxima, tchau, Feira! Era uma fica de saúde, mora em suplemento de tal Pimenta! Júlio Cássio, Alonso, Vasconcelos! O prefeito José Ronaldo de Carvalho, muito obrigado! Prefeitura Municipal de Feira de Santana! Tchau! Tô sofrendo! Do parceiro. Bandida, traíra, falsa e mentirosa. Só falta te encontrar. Valeu, Rio, valeu, Rio, valeu, Rio. Tchau, Feira de Santana. Ô, oh, Baixão. Valeu, Rio, Pimenta, valeu, Júnior Cássio. É o Exo Madeireira, muito obrigado, Júnior. Esse cara, muito obrigado, meus amores. Oh! Deus abençoe, cada obrigado, um de meu vocês. Deus, obrigado, meu Deus. A festa não para, a festa continua. Faltam 5 dias de festa ainda, meu Deus. Para meu fitness, Chipinha Produções. Quem gostou, joga a mão pra cima. Não, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Beijão, tchau, Feira. Tchau.